CTS Kamikaze, René de Paula, Tele no beat, Casa 69. Já são 4 da matina e eu aqui sem dormir, sentado no sofá da sala com um copo de Bacardi. Não tô entendendo nada, essas meninas não dormem. Tá, eu rendei as paniquete na casa 69. Eu tô sem sono, eu tô chapado. Tô com as duas paniquete deitada no quarto. Eu tô sem sono, pagando junk. Penê de Paulo e CTS na onda do canque. É só chamar que ela vem, é só encostar que hoje tem. Te pego de frente, de costas, se bobear sua amiga também. Participar do bem bolado. E digo, se organizar, todo mundo fica chapado. Sei como é que é, meu parceiro, seu homem de sorte. Vê que no outro dia a gata te liga dizendo que você é o rei do virote. Eu só não chapei de balinha, mas dei o vinha na boca. Enquanto bebia a aguinha, eu dava tapinha na popa. Tá tipo American Pie, e eu tô um nojo. E desde as 23 da noite que o frevo tá fofo. Loucura e sexo, sussexo, que hoje nós não tá pra love. E nós tá como na resenha da casa 69, louco. Eu tô sem sono, eu tô chapado. Tô com as duas paniquete deitada no quarto. Eu tô sem sono, pagando junk. Penê de Paulo e CTS na onda do canque. É só chamar que ela vem, é só encostar que hoje tem. Te pego de frente, de costas, se bobear sua amiga também. Participar do bem bolado. E digo, se organizar, todo mundo fica chapado. Eu tô sem sono, eu tô chapado. Tô com as duas paniquete deitada no quarto. Eu tô sem sono, pagando junk. Penê de Paulo e CTS na onda do canque. Só chamar que ela vem, é só encostar que hoje tem. Te pego de frente, de costas, se bobear sua amiga também. Participar do bem bolado. E digo, se organizar, todo mundo fica chapado. É só chamar que ela vem,